Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega João Bruxado, realizador, produtor e empreendedor na área dos audiovisuais. João Bruxado é licenciado em Som e Imagem pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, cidade que o viu nascer e onde é sócio fundador da Cimbalino Filmes, uma produtora audiovisual com 10 anos de existência. A Macau vem desde 2014, primeiro para organizar um workshop de videomapping, já vamos falar um pouco mais sobre isso, e depois como professor convidado no curso de comunicação e média da USJ, onde leciona disciplinas relacionadas com a produção de vídeo. Ao longo dos próximos 45 minutos vamos ficar à conversa com o João para saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Para já ouvimos a sua primeira escolha musical para o nosso programa, desta feita Lover, You Should Have Come Over, Jeff Buckley, do álbum Grace. Vamos ouvir. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much I need it. Too young to hold on and too to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. But much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. The only one in dreams he had you with him. E ouvimos Jeff Buckley, o tema Lover, You Should Have Come Over, do álbum Grace. Estamos à conversa com João Bruxado. Olá, João, muito bem-vindo ao Frequência Académica. Olá, João, obrigado. João, porquê este tema de Jeff Buckley? É um dos meus artistas preferidos e acho que esse álbum é provavelmente um dos melhores álbuns de sempre. E é também engraçado porque representa um bocadinho uma mudança no meu gosto musical. Ou seja, eu conheci quando tinha à volta de 16 anos, mais ou menos. Até aí eu ouvia muito música mais pop, mais comercial, se é que podemos dizer assim. E a partir desse álbum comecei a ter vontade de descobrir novas coisas, outros artistas mais independentes ou alternativos. E que é basicamente a música que eu ouço até hoje. Portanto, foi assim uma porta que se abriu. E acho que essa música é quase perfeita. Gostos musicais que, segundo sei, também transportas para a produção musical, a composição, digamos. Porque sei que tens uma banda, mas já vamos falar um pouco mais sobre isso. Para já, gostava que me falasses, ou que nos falasses, como é que os audiovisuais entraram na tua vida e mais ou menos em que altura? Tem a ver também com esta altura de transição dos 16 anos? Não, ou é anterior? Foi muito antes, muito antes. Portanto, eu venho de uma família ligada às artes. O meu pai é arquiteto, o meu irmão é arquiteto, o meu tio é arquiteto, o meu avô é arquiteto. E temos um irmão de um bisavô, penso eu, que era pintor, era um grande pintor ali na cidade do Porto. E, portanto, eu sempre vivi rodeado do mundo artístico, com imensas obras de arte. Meu pai gostava muito de fotografia e, portanto, eu muito cedo comecei a tirar fotografias com o meu pai. E também, o meu pai também tinha uma câmara de filmar, para filmar aqueles eventos da família, mas que nos anos 80 nem toda a gente tinha, não é como agora. E eu lembro que desde miúdo eu pegava na câmara e inventava coisas. Lembro uma vez que os meus amigos estavam a jogar futebol lá no pátio e eu peguei na câmara e num skate e comecei a fazer o que agora sei que se chamam travelings, na altura não sabia, mas só porque eu queria fazer aquela coisa com movimento. Portanto, isto começou mesmo desde muito cedo e eu acho que desde sempre soube que era desta área que eu queria estar. Tu enverdaste pela área dos audiovisuais, portanto, ao longo da tua carreira tens trabalhado como realizador, produtor, editor e inclusive outras tarefas. Uhum. Fizeste a tua formação, como eu referi no início, no curso de som e imagem, no Porto, na Escola das Artes, e após ter concluído a tua licenciatura, abriste em parceria com outros colegas uma empresa de audiovisuais. Exato. Como é que surgiu a Cymbeline Films e porquê esta decisão de te tornares empreendedor e não ir, por exemplo, trabalhar para uma produtora? Exato. Bom, curiosamente, a ideia para a Cymbeline Films surgiu em Lisboa. E se calhar também daí um bocadinho o facto de depois termos chamado Cymbeline, que para quem não sabe é uma palavra típica do Porto. É uma bica. É uma bica, um café, café. Sim. Mas nós estávamos os quatro a fazer estágios em Lisboa e a certa altura começamos a achar que também conseguimos fazer o que estávamos a fazer ali no Porto por nós próprios. Ou seja, na altura o mercado estava praticamente todo concentrado em Lisboa e hoje em dia também não é muito diferente, mas havia muito poucas produtoras no Porto e as que estavam a fazer coisas eram grandes projetos de televisão, ou seja, coisas a um nível grande. E nós sentimos que havia ali uma oportunidade de criarmos uma produtora que pudesse fazer alguns trabalhos mais pequenos, porque nós também estávamos a começar, e para todas aquelas, para as bandas e para as empresas que tinham sempre que ir a Lisboa fazer os produtos audiovisuais. Foi também numa altura em que estava a começar o YouTube, que estava a começar a ser possível haver vídeos na internet, portanto achamos que havia ali uma oportunidade, e uma oportunidade que fazia mais sentido ser no Porto, e foi assim. Porque já havia alguma demanda no mercado, mas havia menos oferta. Havia muito pouca oferta. Ainda hoje é assim, ou como é que está o panorama no Porto? Eu acho que, bom, há algumas coisas que mudaram. Em primeiro lugar, é muito mais fácil e muito mais barato produzir conteúdos em vídeo hoje em dia, porque os equipamentos são mais fáceis, também é mais fácil de aprender porque há muita informação na internet para autodidatas, e portanto hoje em dia há muito mais gente a fazer muito mais coisas em todo o lado, não só no Porto. Mas julgo que as coisas não mudaram assim tanto quanto isso. Ou seja, a grande produção de televisão está em Lisboa, a grande produção de cinema e de publicidade está em Lisboa. Acontece é que há muito mais mercado e, portanto, há muito mais coisas que estão dispersas pelo resto do país e, portanto, acaba também a haver oportunidades em todo o lado. Fala-nos um pouco desse processo de abrir uma empresa, quais é que foram os principais desafios e como é que aconteceu, como é que concretizaram esse, digamos, esse sonho ou esse, pelo menos esse projeto de recém-licenciados conseguirem abrir um negócio que ao fim de 10 anos está aí e está para durar. Exato. Bom, não foi muito fácil, porque há 10 anos atrás ainda não havia estas facilidades todas com que se criam negócios hoje em dia. Portanto, a nossa maior dificuldade na altura foi toda a questão burocrática. Nós não tínhamos experiência nenhuma, não tínhamos conhecimento, tivemos que pesquisar e aprender tudo sobre como é que se criava uma empresa, como é que funciona a parte legal, como é que funciona a parte financeira dos impostos e da contabilidade e isso tudo. E basicamente esse foi o maior desafio. Depois tivemos conseguimos alguns apoios que foram muito importantes para nós no início, nomeadamente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da Universidade Católica, que na altura estava a abrir uma incubadora de empresas, e nós fomos a primeira empresa a ir ainda, na altura ainda num projeto piloto, mas que foi uma oportunidade muito importante para nós. E portanto foi complicado, mas também nós não tínhamos a ideia de começar em grande, nós queríamos ir crescendo, e acho que se calhar essa é a razão pela qual ao fim de 10 anos ainda estamos cá, enquanto já vi muitas outras empresas a começar e a acabar. É porque nós nunca quisemos dar como se costuma dizer, um passo maior do que a perna. Uhum. Fomos crescendo e continuamos a crescer, e sempre com muito cuidado nos investimentos que fazemos, nos projetos que escolhemos, para conseguir que a empresa seja viável, continue a ser viável. Fala-nos um pouco da Cymbalina enquanto empresa. Quantas pessoas são? Que tipo de projetos é que desenvolvem? Nós somos 3 sócios, que somos também estamos fixos na empresa, e depois criamos equipas por projeto. Ou seja, nós temos aquilo que nós chamamos uma rede de talentos, que são pessoas que nós conhecemos e que nós gostamos, com quem nós gostamos de trabalhar, e que vamos chamando especificamente para cada projeto. O que nós fazemos, há 2 áreas grandes onde nós trabalhamos, que é na área da música, seja em videoclipes, filmagens de concertos, DVDs, especiais de televisão, etc. E na área das marcas, para as empresas, seja a fazer publicidade para a televisão, publicidade para a internet, vídeos explicativos, que é uma coisa que agora está muito na moda para as redes sociais, para dar a conhecer os produtos. E depois também vamos fazendo algumas coisas na área do cinema e da televisão, menos, se calhar, do que gostaríamos, mas é uma área em que estamos a investir cada vez mais. Fizemos alguns documentários, algumas curtas de ficção, estamos agora a produzir também uns documentários para a RTP. Portanto, são coisas que se calhar nos dão mais gosto a fazer, mas que são mais complicadas por causa da questão do financiamento, mas apesar de tudo vamos conseguindo fazer, e com algum sucesso. Portanto, acho que é positivo. Vocês têm, como referiste, trabalho em diversas áreas, diversos, chamemos-lhe, géneros. Falaste nestes 2 grupos, o vídeo musical ou a música e as marcas. Também têm projetos de videomapping, documentário, ficção institucional, inclusive até coisas mais experimentais que submeteram a festivais. Onde é que está o teu coração no meio disto tudo? Para onde é que pende? Eu assim, como o João Bruxado, realizador. O que eu mais gosto de fazer é coisas novas. Ou seja, eu não gosto de repetir e de repetir fórmulas. Independentemente de seja em que área for, quando tenho um projeto novo e que é desafiante e que é uma coisa que nós nunca fizemos, seja uma técnica que nunca usamos, seja porque há um desafio em termos narrativos diferentes, isso é o que eu mais gosto de fazer. É quando o projeto é desafiante. A área, não sei, eu gosto de variar. Acho que também é uma... Eu gosto pouco de rotinas, e esta ideia de estarmos sempre a fazer projetos diferentes em áreas diferentes, acho que é uma coisa que para a minha vida faz muito sentido, porque sinto que o trabalho muitas vezes não é trabalho, é quase lazer. Faço as coisas com imenso gosto. Uhum. Um dos projetos mais, digamos, mediáticos em que estiveste envolvido é o documentário Uma Montanha do Tamanho de um Homem, lançado em DVD, esteve no primeiro lugar do Top Fnac de vendas e foi posteriormente adquirido pela RTP. Fala-nos um pouco deste projeto e de como é que ele atingiu esta dimensão. Pois, como é que atingiu essa dimensão? Eu também ainda estou para perceber. Mas isto é curioso, porque quando nós começamos a pensar neste projeto, eu conhecia a aldeia. O documentário é sobre uma aldeia que está desabitada em Portugal, mas que não está exatamente abandonada. E porque era uma história muito peculiar, eu achei que valia a pena ser registada. E portanto, comecei um trabalho de investigação, queria perceber a história da aldeia, perceber como é que se chegou ali, porque é que há milhares de pessoas que passam por lá todos os anos, quando é uma aldeia que não tem nenhuma estrada para chegar lá, tem que se ir a pé, não tem telefone, nem eletricidade, nem rede de telemóvel, nem internet. Portanto, é um lugar muito completamente diferente daquilo que é o mundo de hoje em dia. Ou seja, é quase um refúgio que existe ali no meio de Portugal. E eu queria perceber porque é que aquele sítio atrai tantas pessoas. E qual é essa aldeia? Chama-se Drave. Ah, fica perto de Arouca. É uma boa caminhada a pé para quem gosta de fazer caminhadas na natureza. Pronto, e na altura nós começamos a achar que ia ser um projeto de 20, 25 minutos, mais ou menos. Mas durante 3 anos, que foi o tempo que eu estive a fazer o documentário, fui conhecendo tantas histórias e tantas coisas que eu achava que valiam a pena ficar registadas, que depois decidimos que ia ser uma longa, e decidimos que, em vez de fazer aquele percurso mais natural, que era ir para os festivais e ganhar prémios e depois tentar alguns internacionais, achamos que fazia sentido lançar diretamente para DVD antes sequer de passar em lado nenhum. porque achei que todas aquelas pessoas que iam àquela aldeia ou que foram àquela aldeia e que ficam tão maravilhadas com aquele sítio iam gostar de ter uma recordação que pudessem ver ou rever muito mais do que ir fazer aquele circuito de festivais que chega a um público muito mais restrito. E portanto foi isso, nós decidimos fazer o lançamento em DVD, conseguimos o contacto com a FNAC, na altura não foi muito fácil porque lançar um documentário português é uma coisa que à partida se prevê que não vai vender nada. E aquilo teve um período de pré-venda durante 15 dias porque nós tivemos um atraso na produção e basicamente esgotou antes, ao fim de uns dias da pré-venda. E a FNAC, durante a pré-venda, fez logo mais duas encomendas e depois no dia do lançamento foi na FNAC do Norte Shopping e aquilo estava a abarrotar e aparecia quando vão aquelas estrelas que os miúdos gostam, que enchem aquelas coisas todas. E eu não estava a perceber o que estava a acontecer. E até hoje... É pá, já me estragaram o evento. Vem algo, vem a popota ou um negócio assim. Isso, não sei o que é que aconteceu, mas eu acho que é isso. Acho que foi porque muitas pessoas que gostam daquela aldeia queriam ter ali uma recordação. Uhum. E acho que também nós tivemos o cuidado de fazer um produto que fosse completo, ou seja, trazia o Digipack, a edição especial, né? Trazia o DVD mais um Blu-ray, ou seja, já a pensar que no futuro, ou para quem já tem um leitor de Blu-ray, pode ver em alta definição, mas trazia também um livrinho com fotografias, com algumas histórias e algumas curiosidades que tinham ficado fora do livro, ou seja, é um objeto de coleção e uhum. acho que se calhar tivemos esse cuidado. E isso depois valeu a pena. Eu acho final. Que sim, acho que sim. E de Drave passamos para a Islândia. A Islândia. Opipola. Sigur Rós, do álbum Tak. Vamos ouvir. Thank you. e da Islândia passamos para Macau. Ouvimos Opipola, Sigur Rós, do álbum Tak. Estamos à conversa com João Bruxado, realizador, produtor e empreendedor na área dos audiovisuais, também professor convidado no Departamento de Comunicação e Média da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. João, já falámos aqui, aliás, foste tu que referiste esse dado, que hoje a produção audiovisual evoluiu muito. Desde, sim, o tempo em que o teu pai tinha uma câmara, nos anos 80, principalmente desde a adoção das tecnologias digitais. Uhum. Em particular ao nível daquilo que nós dizemos que é a qualidade de gravação e da facilidade que hoje se tem para chegar a um produto bom, digamos até com alguma qualidade profissional, utilizando equipamentos que estão ao nosso alcance, nomeadamente os nossos telemóveis. Exato. Quando a tecnologia se torna assim tão acessível ao público em geral, o que é que faz um bom profissional? O que é que faz um bom contador de histórias? Eu acho que é exatamente saber contar a história e não só a parte visual. Porque eu acho que aí é que está a grande diferença. Há muita gente que usa o telemóvel para filmar ou câmaras DSLRs, e os vídeos são bonitos, mas depois falta ali um conteúdo, falta ali falta aquilo que torna o vídeo extraordinário e não só mais um vídeo. Uhum. E eu acho que é como na música. Acho que não são os instrumentos que fazem com que a música seja brilhante. É a composição. E eu acho que no vídeo é exatamente isso também. Ou seja, há muitos fatores para que um vídeo seja bom. E não que não só a qualidade da imagem ou a beleza da imagem. Uhum. Nesta área, que é uma área mais, podemos dizer que tem uma... Não digo que seja uma área técnica, mas é uma área que tem uma vertente técnica grande, uhum, que é a produção audiovisual. Como é que tu vês... o ensino superior, porque também dás aulas numa universidade, qual é para ti a mais-valia do ensino superior nesta área, uma vez que é um tipo de ensino que é primordialmente teórico? Como é que tu vês a mais-valia de se aprender audiovisuais numa universidade em vez de ir para um curso mais técnico? Eu acho que é exatamente no seguimento do que eu estava a dizer na pergunta anterior. Qualquer pessoa consegue aprender a trabalhar com uma câmara e consegue tirar imagens bonitas se a câmara for boa. Mas aquele salto que se dá da imagem bonita para uma boa história, uma história cativante, eu acho que é exatamente... Porque é preciso abrir a cabeça, abrir a criatividade, expandir a criatividade e procurar sempre inovação no que se faz. E eu acho que aí é a importância da universidade. Essa, uhum, todo o lado teórico de um curso universitário é exatamente o que eu acho que vai fazer a diferença depois entre um técnico e um artista. Uhum. O nosso auditório não saberá, mas eu e o João estudámos no mesmo curso. O João uns anos começou antes de mim, e eu tive o prazer de assistir ao projeto final dele no auditório Ilídio Pinho, um projeto que marcou muito, inclusive, a vida daquela universidade. Foi um projeto muito, muito bem conseguido, chamado Paraíso Fiscal, que teve presença em mais de 30 festivais de cinema em todo o mundo. Portanto, para alguém que estava a acabar um curso em Portugal, no Porto, um sítio sem grande tradição de cinema, pelo menos naquela altura, foi um feito extraordinário. Qual é que é a importância de um projeto final para a carreira de um aluno, nomeadamente para a tua carreira e para a carreira dos teus colegas que participaram naquele filme? Bom, primeiro acho que a questão da visibilidade. Naquela noite da estreia estavam muitas pessoas a assistir, e que, ou de alguma forma, viram o nosso nome ali nos créditos e associado àquele filme, e portanto nós ficamos sempre associados àquela produção, àquela mega produção que foi fazer aquele filme. E portanto, depois, quando fomos para o mercado, no meu caso não porque abri uma empresa, mas no caso das outras pessoas que foram procurar emprego, tiveram mais facilidade porque tinham ali um portfólio forte. Uhum. Um filme que foi marcante ali. Qual era a outra parte da pergunta? Basicamente, qual é que era a importância de um bom projeto final? Sim. Ou de um projeto final depois para o futuro da carreira dos alunos, não? Para mim, eu acho que a maior importância foi a confiança que me deu. Eu nunca tinha feito nenhum projeto, já tinha realizado algumas curtas-metragens, uhum. assim, mas nada daquela dimensão e com aquela importância e com aquela responsabilidade. E portanto, obviamente, como miúdo que era, estava inseguro em relação a muitas coisas, estava a experimentar, estava a conhecer muitas sensações pela primeira vez e também aquele peso da responsabilidade. E acho que foi quase um suspirar de alívio quando aquilo ficou feito e vimos que estava como nós tínhamos previsto e que a receptividade estava a ser boa. Porque, exatamente por isso, eu disse: agora eu sei como é que se faz, eu consigo e tenho confiança para partir para outros projetos que se calhar até aí não tinha. E acho que essencialmente foi mais isso. E claro, também o know-how todo que nós ganhamos a fazer aquele projeto, porque foi um projeto que implicou construir cenários, parcerias com imensas empresas que nos emprestaram ou nos cederam equipamentos. Foi a primeira vez também que um filme de uma universidade em Portugal foi feito em alta definição, há 11 anos atrás, ou há 12 anos atrás. Portanto, também foi uma experiência nova para nós, estar a descobrir este novo formato, que agora é comum, não é? Agora até já está ultrapassado, já é o 4K, uhum. mas na altura era, eu lembro perfeitamente a primeira vez que vimos as imagens em 4K, estávamos todos assim em alta definição. Sim, estávamos todos à volta do ecrã de boca aberta, nunca tínhamos visto uma imagem com aquela qualidade. Eu, hoje em dia é normalíssimo, qualquer telemóvel tem melhor resolução do que isso. Uhum. Mas isso também foi um desafio muito grande na altura. Em termos técnicos, ou seja, tudo o que nós quisemos fazer ali foi desafiar-nos a nós próprios a todos os níveis e o desafio foi superado. O filme foi para festivais. Sim. E os festivais acabam também por ser um elemento importante na carreira de um artista, de alguém que trabalha na área dos audiovisuais. Como é que tu vês o circuito dos festivais e qual é que é a importância que lhe dás no contexto até da tua carreira? Assim, eu acho que dá-se mais importância aos festivais do que ao que eles deveriam ter, na verdade. Porque é verdade que para quem quer seguir uma carreira artística de fazer cinema é muito importante estar nos festivais e ganhar festivais, porque isso vai abrir novas portas, principalmente para conseguir financiamentos ou subsídios para fazer filmes a seguir. Mas não é exatamente isso que eu procuro na minha vida. Eu não gostaria de ser subsídio dependente, como outros colegas meus que estão constantemente a ter que fazer projetos e sem saber se vão conseguir ou não. Portanto, para mim, a questão dos festivais não é uma questão muito importante. Eu gosto, quando lanço um filme, gosto de o mostrar em alguns sítios, mais para ter a reação das pessoas, uma reação ao vivo. Uhum. E pessoas muitas vezes que até são da área e que até têm uma opinião relevante. Mais do que isso, sinceramente, para mim não é muito importante. Mas eu percebo que para muitas pessoas que querem seguir aquela carreira, se é que podemos chamar assim, uhum. os festivais são a coisa mais importante que existe, porque é o que vai abrir portas para conseguir fazer novos filmes. Uhum. E muitas vezes para serem mostrados, porque é muito difícil um filme ir para o circuito, ir para qualquer circuito das salas de cinema. Exatamente, ou para a televisão, se não tiver ganho prémios em festivais. Por isso, a visibilidade vem dos festivais. Já falámos aqui sobre tecnologia, já falámos sobre esta ideia de que vocês gostam de se superar de forma constante nos projetos em que participam. Como é que tu vês o futuro dos audiovisuais? Eu sei que trabalhaste com videomapping, deste os primeiros passos, lembro-me, trouxeste até essa tecnologia aqui de, do virtual reality, de, dos vídeos nos óculos imersivos. Como é que tu vês o futuro dos audiovisuais com os quais tu ainda vais ter que lidar? Sim, eu acho que na minha perspectiva vai sempre passar pela experiência. Ou seja, hoje em dia ter um filme já não é suficiente para as pessoas irem ao cinema. Tem que ter um filme e tem que ter 3D e tem que ter 4D ou uma experiência mais sensorial para ser mais um espetáculo e menos ir assistir a um filme. E eu acho que isso vai passar um bocadinho por tudo. O mundo está a evoluir muito rapidamente e as pessoas cansam-se muito rapidamente de tudo. Ou seja, vai ser sempre preciso estar a criar novas experiências e novos estímulos também, né? Exatamente. E eu acho que a realidade virtual vai ser o próximo grande, como é que eu ia dizer? Big thing. Exato. Em inglês é mais fácil. Mais fácil. Porque começamos a ver que as grandes empresas da Google e do Facebook e tudo estão-se a virar para a realidade virtual, começam a criar aplicações, mesmo os óculos começam a ser mais leves e com melhor qualidade, porque isso a realidade virtual já existe há muitos anos, mas tinha uma qualidade muito fraca e, portanto, é como o 3D também, quando era com os óculos vermelhos e azuis. Aquilo era giro, mas nunca ia vingar. Não era uma boa experiência. Mas agora começa a ser. E portanto eu acho que muito brevemente vamos ver toda a gente com os óculos de realidade virtual em casa, a ver filmes, a comunicar com os amigos, a fazer jogos em ambientes virtuais. Só para fechar, estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Tu tens uma banda, estás ligado à música. Exato. E uma grande parte do trabalho que fazes na área dos audiovisuais é com músicos. Exatamente. E artistas musicais no geral, onde tu participas, ando ao cimbalino muitas vezes, participa na realização dos vídeos e na produção dos vídeos musicais. Fala-nos um pouco dessa experiência, de como é que é trabalhar em conjunto com um músico, e até que ponto é que a tua experiência também musical te dá alguma facilidade nesta relação? Sim. Eu acho que principalmente quando estás a editar um vídeo, o ter noções musicais é muito importante, porque a edição vive muito de ritmo e de dinâmicas que são muito próximas da música, da composição musical. Nós temos trabalhado com muitos artistas, já trabalhamos com quase todos os grandes artistas portugueses, e é sempre uma experiência maravilhosa. Primeiro porque muitas vezes são artistas de quem nós somos fãs, e portanto é um prazer estar a trabalhar com eles e poder participar na construção de um videoclipe ou de um concerto ou do que for. Estar ali no backstage e sentir que fazemos parte da equipa é uma experiência muito interessante. É isso, muito interessante. Tenho que fechar. Portanto, e podes falar da tua banda ou da tua experiência? Eu estive sempre ligado à música, desde pequenino também. E há cerca de alguns anos comecei a tocar com uns amigos meus. Na altura, primeiro para uns concertos de versões. E depois dois deles tinham um projeto já antigo que quiseram, no fundo, recuperar, e começamos a trabalhar enquanto banda sobre algumas canções que eles já tinham e outras canções novas, e criamos este projeto chamado Love Lupia. Estamos a gravar o primeiro álbum agora, e é uma experiência que eu estou a gostar muito, primeiro porque eu gosto muito do estilo de música que nós fazemos. E como é que definirias isso? Acho que está entre o rock e os blues. Nós também estamos, é isso, como estamos a gravar o primeiro álbum, também estamos a descobrir um bocadinho, porque temos dezenas de músicas e algumas com alguns estilos um bocadinho diferentes. Uhum. Mas eu gosto muito desta experiência, e não quero fazer disto a minha profissão, é um hobby, mas é um hobby que me dá muito prazer. Pelo menos já estão assegurados os videoclipes. Exato, exato. Exatamente. João, foi um prazer ter-te aqui na Frequência Académica. Vamos fechar com chave de ouro. Ouvimos um tema da banda de João Bruxado. O tema chama-se Lone Shark's Deal, Olavo Lúpia. O meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana.